Após o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público de Minas Gerais, o município de Morro do Pilar revogou a anuência ambiental e a declaração de conformidade municipal concedidas à empresa Morro do Pilar Minerais em 2012. O empreendimento, ainda não instalado, tem por objetivo a exploração de cerca de 125 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com o transporte desse material via mineroduto, o que, segundo a ação, gera impactos ambientais significativos aos recursos hídricos. A declaração de conformidade expedida pelo município afirmava que o empreendimento estava de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo. Entretanto, segundo os promotores de justiça Felipe Faria de Oliveira e Marcelo Mata Machado, foram detectadas diversas irregularidades na documentação. Segundo eles, a legislação de Morro do Pilar veda a supressão de nascentes, enquanto o projeto licenciado prevê a extinção de 36 nascentes que contribuem para as bacias do Rio Preto e do Rio Santo Antônio, o que torna nula toda a documentação municipal. Ainda de acordo com os promotores de justiça, a revogação dos documentos municipais impacta na validade da licença ambiental concedida à empresa, sendo o próximo passo a adoção de providências para sua anulação. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.